De radinho eu tava quieto com meu cano. Cabelinho na régua, só bolando meu plano. Daquele jeito que a molecada gosta. Torcoque na cintura e uma cara nas costas, não. Tô na merda desde a prisão do meu tio. Tô com saudade sentindo um vazio. De repente vem uma ideia que eu não vou me arrepender. Não, não, não, não, não. Primeiro dia que tive operação. Mas já bate dois cambé de três oitão. Rouba as roupas e tira meu tio logo do xadrez. Não, não, não, não, não. Hoje a cara na rua de fuzilzão pro céu. Se bota invadir, eu sento o dedo pra furar. Uma ceva bem gelada, tive um encontro com Deus. Me dá um antiaéreo que eu mostro quem perdeu. Tá aqui uma bomba em uma pista. Eu enguicei duas marcas da polícia. E agora vou encontrar uma farda pra roubar e tentar tirar meu tio logo dessa vida. Meu dia é cara na rua de fuzilzão pro céu. Se bota invadir, eu sento o dedo pra furar. Uma ceva bem gelada, tive um encontro com Deus. Me dá um antiaéreo que eu mostro quem perdeu. Tá aqui uma bomba em uma pista. Eu enguicei duas marcas da polícia. E agora vou encontrar uma farda pra roubar e tentar tirar meu tio logo dessa vida. Saudades, tio. Já de farda nós adentra lá na cana. Olhando por lado com marra de bacana, yeah. Chegar na cela onde tava o meu tio. E é hoje que tu sai dessa porra, é no fuzil. Levo 2 kg de bala pra cuspir. Tem de AR de M15, tem de si. Quem quiser pegar meu tio vai se arrepender. Não, não, não, não, não. Muita bala, muito sangue pra fugir. Mana foi e conseguiu até sair. Agora é bater o fifinha, só eu e você. Não, não, não, não, não. Tô de AK na rua, de fuzilzão pro céu. Se os bota invadir, eu sento o dedo pra furar. Uma ceva bem gelada, te dou encontro com Deus. Me dá um antiaéreo que eu mostro quem perdeu. Tá aqui uma bomba em uma pista. Eu enguicei duas marcas da polícia. E agora vou encontrar uma farda pra roubar e tentar tirar meu tio logo dessa vida. Tô de AK na rua, de fuzilzão pro céu. Se os bota invadir, eu sento o dedo pra furar. Uma ceva bem gelada.